Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede através da Rádio Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. No próximo dia 3 de junho, a creche infantária da Fundação Aurélio Amaro Diniz faz 20 anos. Por esse motivo, vamos comemorar este aniversário com uma festa, uma gala-jantar, na qual se vão encontrar antigos alunos, pais e encarregados de educação, desde o nascimento desta Valência. Alguém afirmava que comemorar o dia do nascimento é um sinal de felicidade pelo que aconteceu. Também com as instituições e serviços de bem-fazer, é motivo de alegria e oportunidade para fazer memória do que vem acontecendo, neste caso, desde há 20 anos, como a Valência começou com 25 crianças e que hoje tem 220. Algumas que hoje já são jovens e que acabaram por conseguir emprego na Fundação para onde tinham entrado como bebés. Para nos falarem desta festa e para fazer memória, temos connosco o Sr. Dr. Herdade, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélio Amaro Diniz, a Dra. Marina Jacinto, Diretora de Serviço Social, e a Dra. Carla Oliveira, Diretora Pedagógica, que acompanha esta Valência há 20 anos, desde o seu início. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite, um cumprimento especial para os que nos escutam. A primeira questão, vou colocá-la ao Sr. Dr. Herdade, Presidente do Conselho de Administração da Fundação, como há pouco acabei de referir. Sr. Dr., este serviço do infantário começou há 20 anos. A Fundação tem quantos anos? Portanto, a Fundação foi fundada em 1945, por legado do nosso patrono, Aurélio Amaro Diniz, portanto, e deu início no plano assistencial. A primeira Valência a ser feita pela Fundação foi a Valência na área da saúde. O hospital foi inaugurado em 1955. Foi a primeira Valência, portanto, e ainda hoje é uma das principais Valências do hospital. A seguir, portanto, temos a Valência de, em 1988, portanto, a Fundação abre portas a uma nova Valência, na área da terceira idade, com a inauguração do lar da terceira idade, que depois acaba por ser valorizado com outras valências, não só do internamento, mas também o apoio a domiciliário, centro de dia. E em 1995, pelo então presidente, Dr. Gandarês, portanto, dá-se início à assistência na área da primeira infância, portanto, com um grupo de crianças, nessa altura ainda em instalações provisórias, portanto, no resto de chão e nas casinhas que tínhamos dentro das instalações da Fundação Aurélio Amaro Diniz, e lança-se o projeto também, que vem a ser executado só uns anos mais tarde. O projeto de ampliação, o projeto onde hoje funciona, a parte do berçário da assistência à primeira infância, foi construído muito mais tarde, portanto, com o presidente, o Dr. Sebastião Antunes. Portanto, é muito recente e tem vindo a sofrer ampliações constantes. Algumas polémicas, mas tem sido, o que é certo é que graças ao apoio técnico, temos uma equipa técnica que nós temos muito competente e toda uma família que se tem constituído na Fundação Aurélio Amaro Diniz de apoio à primeira infância. Portanto, e às quais eu aproveito para agradecer a toda a equipa técnica no Rodeia, agradecer também a todos os pais a confiança que demonstram na equipa técnica que temos em confiar a educação das nossas crianças à Fundação Aurélio Amaro Diniz. Estou convencido que estamos no caminho certo e a prova está à vista. Portanto, temos crescido constantemente. Quando tudo dizia que nós não iríamos encher o infantário com a última ampliação que fizemos, agora temos cheio, temos, e não conseguimos dar satisfação a todos aqueles que nos procuram. Esta é que realmente é uma realidade constante e que nos leva a que trabalhemos cada vez mais em prol da educação das nossas crianças. Sr. Doutor, uma coisa que me impressiona, e não é a primeira vez que eu falo, que vou falar disto, é, de facto, olhando para as instalações da Fundação Aurélio Amar Diniz. Tiveram início, segundo disse agora o doutor, em 1945. Em 1955 foi a inauguração do hospital. Pois, mas mesmo assim, portanto, eu olho para estas instalações e penso muitas vezes, se aquele senhor Aurélio Amar Diniz não fosse tão generoso, não tivesse feito estas doações, se calhar, doutor, a zona de Oliveira do Hospital não teria, se calhar, este hospital. Podia eventualmente ter outras coisas, mas se calhar não tinha tantos empregados. Quer dizer, há coisas que se fazem que, de facto, são extraordinárias. Se calhar o dinheiro teria de parar a quem não teria feito nada ou quase nada. E eu, que acredito na eternidade, penso muitas vezes, este homem que não perdeu contacto, embora tenha partido, não perdeu contacto com este mundo. E ao ver, de facto, os talentos que cá deixou e como eles são rentabilizados, penso que se sente mais feliz ainda porque ver o bem que ele fez para esta zona. Não sei se o doutor quer comentar isto. Não, é uma verdade e essa verdade é inquestionável. Não há, portanto... hoje não resta dúvida que somos uma unidade de referência, portanto, no Conselho de Oliveira do Hospital, nos Conselhos Limítrofes, na área da saúde, mas não só na área da saúde, na área da assistência à terceira idade, na área da assistência à primeira infância que estamos a falar hoje, portanto, mas na área da saúde. Portanto, no meu primeiro mandato, que este é o segundo mandato que estou à frente desta instituição, da Fundação Aurélio Amar Diniz, no primeiro mandato resolvemos a começar a arrumar a casa por aquilo que nos parecia mais fácil. Portanto, resolvemos a arrumar a casa pela área da terceira idade, com obras de remodelação de todo o edifício que não tinha sofrido obras desde que foi construído no início, e isto em 1988, e vai estar pronto dentro de meses, já devia estar pronto, porque o prazo para a execução dos trabalhos de acabamento que estão a decorrer já terminou, portanto, com a ampliação de mais 4 quartos para internamento. Resolvemos a seguir, portanto, devido aos pedidos que havia, dar execução a um segundo, portanto, à ampliação da assistência dos edifícios destinados à assistência da primeira infância. Com o edifício que foi inaugurado no ano passado, portanto, um investimento de quase meio milhão de euros. Portanto, e com isto, estou a dizer que estas duas áreas estão, portanto, neste momento, fechadas, para já, neste momento. Neste momento estamos em execução num outro projeto, que já devia estar em execução também, um projeto que vai custar à Fundação qualquer coisa entre os 4 milhões e 500 a 5 milhões de euros, que é a ampliação do hospital. Não podemos considerar a ampliação, temos que considerar a remodelação do hospital. E a remodelação porque nós temos que dar aos nossos utentes aquilo a que eles têm direito, portanto, um tratamento condigno está a ser feito no aspecto humano, no aspecto do nosso capital humano que temos. Mas no aspecto das infraestruturas, portanto, do edifício, deixa muito a desejar, como é normal, aquilo que há 55 anos, portanto, em 1955, digo, foi construído, estava apto para a realidade da altura. Não está de acordo com as necessidades e com a legislação atual. É isso que nós queremos neste momento, dotar a Fundação Aurélio Amar Diniz na área da saúde de infraestruturas condignas, infraestruturas que correspondam às solicitações de momento. Todos aqueles que nos visitam sabem perfeitamente o quanto exíguo é hoje o espaço na área da saúde. A falta, já por diversas vezes frisei isso, a falta de estacionamento que já foi melhorada o ano passado, a falta de uma sala de espera, a falta de gabinetes. Nós não temos gabinetes para os médicos todos que nos procuram. Temos médicos, não temos gabinetes. Portanto, e temos, estamos abertos de segunda a sábado, das 7 da manhã às 8 da noite, mesmo ao sábado, das 7 da manhã às 8 da noite, e temos os consultórios sempre cheios. Não temos gabinetes para ter mais médicos. E é isso que nos move a realmente investir na área da saúde, que vai ser o investimento que vamos, contamos a, dentro de meses, lançar este projeto para poder, com dignamente, servir os nossos utentes, aqueles que nos procuram. Pois, quanto ao valor desta, do legado do Aurélio Martins para fazer esta fundação, é inquestionável o seu valor. Portanto, não tenhamos dúvidas que hoje em dia, a Oliveira do Hospital é uma das principais empresas empregadoras e geradora de riqueza e geradora de conhecimentos, portanto, toda esta, não só do Conselho de Oliveira do Hospital, mas dos Conselhos Limítrofes. Sem isto, sem realmente aquela pedra de arranque que ele deixou, e depois bem gerida por todos aqueles que até agora conseguiram estar à frente da Fundação, isto é muito importante e a quem eu desde já agradeço a todos eles, portanto, para que possamos continuar e para que a gente possamos continuar daqui a 50 anos, fazer uma grande gala e dizer realmente a Fundação está no bom caminho, está sólida e cada vez mais serve os propósitos para que foi construída, que é realmente o apoio às populações, que, portanto, do Conselho e dos Conselhos Limítrofes. Isto é que é muito importante. Foi para isso que ele serviu. Este homem tinha uma filosofia de vida muito diferente daquilo que se vê hoje. A filosofia dele era ajudar toda a gente, mas ajudava de um modo construtivo, porque estou convencido que a única coisa que ele doou como dado foi a Fundação Aurélio Amaro Diniz. Foi o legado que deixou à Fundação Aurélio Amaro Diniz. Todos nós conhecemos as histórias do Sr. Aurélio, em que ele dava emprego a toda a gente, mesmo que não precisasse das pessoas. Nem que fosse para destruir o muro que no dia antes tinham construído e que voltavam a construir no dia seguinte. Agora, ele não dava um tostão a ninguém sem lhe fazerem nada. Portanto, era realmente uma pessoa que tinha uma visão de vida totalmente diferente daquilo que se vê hoje, mas que eu acho que estava no bom caminho e que acho que realmente os nossos políticos têm muito a aprender com esta situação. Portanto, era bom que todos nós olhássemos para isto. Eu estou a dizer que a única, ele poupou durante toda a vida, ajudou muita gente e deixou escrito que realmente aquilo que ele deixou fosse para fazer uma fundação para ajudar os mais pobres e para ajudar as pessoas que necessitam. É isso que nós estamos a tentar fazer, porque tudo aquilo que a fundação arranja, tudo aquilo que a fundação gera, não é nunca para proveito de ninguém, é o único instrumento para promover a saúde, para promover mais valências, para promover, para fazer compra de aparelhagem, para colocar ao dispor dos nossos utentes, daqueles que nos procuram. Portanto, a pedra inicial que este senhor deixou e que realmente, e também muito importante, tudo aquilo que foi feito e que tem sido feito ao longo destes anos todos por todas as gerações que têm passado nesta fundação. Doutor, vamos falar, portanto, no fundo, o que nos traz aqui hoje é a gala do dia 3 de junho e eu vou conversar um bocadinho com a doutora Marina e com a doutora Carla. Entretanto, eu vou pôr uma provocaçãozinha aqui ao doutor e esta provocaçãozinha é dentro da amizade que tenho também pelo doutor. É o seguinte, consta-me que, portanto, no infantário, começou há 20 anos, há já alguém que trabalha na fundação. Portanto, alguém que entrou de fraldas para o infantário e que hoje já lá trabalha. Doutor, isto é bonito, não há dúvida nenhuma, portanto, para mim que vejo isto. Agora, a tal provocação é isto. Será que nesta admissão dos que entraram com fraldas, eles têm via verde para a fundação? Não existe realmente, quando há a contratação de alguém, não existe a via verde porque entraram para lá porque estiveram presentes no infantário. As pessoas entram para a Fundação pelas suas qualificações, pelas suas qualidades profissionais, realmente por aquilo que valem, por aquilo que têm demonstrado saber e diz que queiram vestir a camisola da Fundação. Isto é que é muito, muito importante. Outra das coisas muito importantes que nos tem norteado nesta, em todas as admissões é que realmente as pessoas sejam naturais ou pelo menos vivam nesta região. Ultimamente tem-se dado prioridade às pessoas da região. Portanto, porque acho que esta região necessita de fixar jovens. tem sido essa as condições para a entrada, não de maneira nenhuma só porque frequentaram. Eles realmente, se entraram, é porque têm valor, porque vestiram a camisola da Fundação, porque têm dedicação. Sr. Doutor, foi apenas uma brincadeira. Guardei só a lembrança mais bonita do mundo de memórias que esqueci. Não fui eu que escolhi, mas acredita que só me aconteceu lembrar de ti. E a alma tudo esquece, mas recita os versos que num dia te escrevi. Agora já nem sei o que a saudade pretende quando diz gostar de mim. Se lembrar-me de ti me dá vontade de andar por entre as rosas do jardim. E a vida que já vai pela metade acaba por não ter princípio ou fim. Mas para que a tristeza não regresse, deixa que eu chegue ao fim desta canção, que o nosso coração por vezes esquece de dar valor ao que lhes dá a mão. Guardar nessa lembrança que nunca vai deixar de dar calor, anda a ser o meu par naquela dança que faz de nós dois um só bailador. É que ao dançar eu volto a ser criança e tu voltas para mim, oh meu amor. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. No próximo dia 3 de junho, a creche infantária da Fundação Aurélio Mardiniz faz 20 anos. Por esse motivo, vai comemorar este aniversário com uma festa, uma gala-jantar, na qual se vão encontrar antigos alunos, pais e encarregados de educação, desde o nascimento desta Valência. Alguém afirmava que comemorar o dia do nosso nascimento é um sinal de felicidade pelo que aconteceu. Também com as instituições e serviços de bem-fazer, é motivo de alegria e oportunidade para fazer memória do que vem acontecendo, neste caso, desde há 20 anos, com uma Valência que começou com 25 crianças e que hoje tem 220. Algumas que hoje já são jovens e que acabaram até por conseguir emprego na Fundação para onde tinham entrado como bebés. Estamos à conversa com o Sr. Dr. Herdade, Presidente do Conselho de Administração da Fundação Aurélio Mardiniz, com a Dra. Marina Jacinto, Diretora de Serviço Social, e com a Dra. Carla Oliveira, Diretora Pedagógica, que acompanha esta Valência há 20 anos, desde o início. Vou virar agora aqui para a doutora Marina e para a doutora Carla. Acho que vou começar com a doutora Carla, porque foi ela que começou com o infantário, e depois apanhamos aqui as pontas com a doutora Marina. Está bem assim? Doutora Carla, veio para esta instituição para iniciar o trabalho da creche infantário, que agora vai comemorar 20 anos. Abriram com 25 crianças, e hoje têm 220. Portanto, gostava que nos falasse desta evolução, ver crescer o número de crianças e de colegas, ver crescer o número de salas e a construção de novas instalações. Certamente que isto lhe trouxe muitas, à memória, e muitas alegrias, também alguns pesadelos, é assim que se costuma dizer. Portanto, a rosa também tem espinhos e, portanto, no meio da rosa também vão aparecendo alguns espinhos. Olhe, peço-lhe para fazer memória, portanto, destes 20 anos, do que entender. Muito bom dia ao Sr. Melo, a todos os ouvintes que estão com a Rádio Boa Nova. Estamos aqui para falar um bocadinho sobre o nosso infantário, um infantário que está de parabéns, sem dúvida, por estes 20 anos de trabalho. Um trabalho que não é só meu, porque eu, apesar de eu ter iniciado ao longo dos anos, a equipa foi crescendo. E a equipa não são só as educadoras, são as educadoras, as crianças, os pais, as famílias que trabalham connosco, não é só pais, avós, porque há muitos avós que lidam diariamente connosco, tendo em conta a ocupação que hoje em dia os pais também têm. Toda a nossa instituição, todos os funcionários da nossa instituição, desde as cozinheiras ao motorista, todos eles fazem parte desta grandiosa equipa que lidam diariamente com as crianças e que sem eles nada disto seria possível. Começámos muito pouquinhos, num espaço provisório, mas que, apesar de não ser um espaço novo, com todo o melhor equipamento, com tudo que as crianças tinham direito, foi crescendo, porque já na altura muitos pais que vinham ver as instalações, porque toda a gente tem curiosidade de saber onde é que vai colocar o seu educando e quais vão ser as condições, não só humanas, mas também físicas, em que vão estar, em que vão ser educados, todos eles diziam, bom, as instalações não são as melhores, mas vamos esperar e vamos ver como é que corre. E passado um pouco tempo, já vinha outro tipo de diálogo e já diziam, bom, esqueçamos as instalações, o fator humano realmente é muito importante, porque, e sem dúvida, nós adultos é que fazemos a casa também, e o nosso trabalho árduo, com alguns espinhos pelo meio, como diz o Sr. Melo muito bem, mas acho que todos os trabalhos e todas, digamos assim, todos os projetos têm coisas boas e coisas menos boas, mas se calhar vamos realçar mesmo que são as coisas boas, porque só o facto de ainda existirmos passados 20 anos é realmente um sinal bastante positivo. E termos ao nosso redor, ou nós telefonarmos, ou nós contactarmos antigos alunos, que hoje já são adultos, alguns já são pais, e ainda há pouco estive com uma menina do nosso ATL de há 20 anos, que agora já tem 2 filhotes, E é muito agradável quando nós dizemos, vamos realizar uma festa de aniversário, querem estar presentes, e estão longe, mas dizem logo, nós não podemos ir já e confirmar pessoalmente, mas marque, conte connosco, vou eu, vai os meus filhos, vai o meu marido, e é esta história de família que é muito agradável de ouvir e de sentir. Estes 20 anos a equipa foi crescendo, começou comigo. Nós agora já somos 8 educadoras de infância e uma professora de primeiro ciclo. Não é só uma sala como quando começámos, agora já são 10 salas, mas é muito bom. Damos emprego a muita gente, trabalhamos cada vez com mais crianças, e isso é um gosto, é um privilégio. Tentamos fazer o nosso melhor, e acho que os resultados são positivos, e o convívio, o diálogo que nós temos com as famílias é bastante positivo. Ao longo destes tempos, muita coisa foi crescendo, sem dúvida, nomeadamente mesmo a nível pedagógico. Agora, as condições foram evoluindo para melhor, sem dúvida. Há 20 anos atrás, a qualidade pedagógica baseava-se ao trabalho da educadora, e digamos assim que era o dia, era feito connosco, com aquilo que nós, com as condições que nós tínhamos. Já na altura tentávamos que eles tivessem acesso à informática, ao inglês, tentávamos empresas de exterior, porque em Oliveira também não havia assim tanta resposta. Hoje em dia temos além da equipa direta, temos outros professores também a trabalhar connosco, a apoiar também as nossas crianças e a ajudar no ensino de outras atividades, como, por exemplo, o inglês, a yoga, o balé, que também já tivemos. Neste momento temos um professor de karatê, um professor de natação, colegas a dinamizar um coro infantil que é fantástico, com aquelas vozinhas que encantam qualquer um. Enfim, temos todo um crescimento geral que é muito bom e que realça, digamos assim, a nossa qualidade. O que é que poderemos dizer um pouco mais além disto? Temos que realmente também salientar o positivo que é haver outras instituições que trabalham em parceria connosco e que também são enriquecedoras para o crescimento pedagógico das nossas crianças, porque além das atividades que nós já estamos habituados, porque nós realizamos atividades anuais que são, digamos assim, de há 20 anos ainda hoje se realizam, como por exemplo comemoramos sempre a alimentação, com o dia da alimentação, porque é muito importante nas nossas crianças a saúde, comemoramos o Natal e o trabalho com as famílias e a família em si no Natal, trabalhamos o Carnaval, o Dia do Pai, a Páscoa, Dia da Mãe, Dia da Criança, as marchas, que agora também estamos envolvidos nesse projeto, a festa de final de ano para recordar tudo um bocadinho que se fez ao longo do ano letivo. Enfim, mas além desta dinâmica que é usual em qualquer jardim de infância, em qualquer instituição que esteja relacionada, que tenha a infância, também existem outras atividades que depois, em parceria com outras IPSS, por exemplo, que são bastante benéficas, além das relações que criam entre as instituições, são benéficas também pedagogicamente para as crianças. Por exemplo, ainda há pouco fomos a uma sessão de autógrafos de uma escritora, que foi uma atividade dinamizada também pelos Correios, da qual também estivemos presente. O agrupamento de escolas, sempre que dinamiza atividades de, digamos assim, de maior envolvência da comunidade, a Fundação está presente. Os bombeiros, quantas vezes também já não realizámos atividades onde também nos envolvemos com aquela equipa voluntária que é fantástica e que também precisa do nosso apoio e nós deles, enfim, sempre num trabalho de parceria. A Associação Mundos de Vida, que agora também realiza anualmente uma atividade que as crianças deliciam-se, que é o Dia do Pijama, em que temos sempre uma panóplia de atividades muito divertida e com caráter social bastante importante. Mesmo aqui com a Rádio Boa Nova, temos uma parceria, não de agora, já há muitos anos, como se costuma dizer na televisão, naquela publicidade tão conhecida, eu ainda sou do tempo em que a Rádio Boa Nova se deslocava às instituições e fazia programas em direto do nosso trabalho. Portanto, nós estávamos em atividade com as crianças e eles entravam na sala e havia sempre uma locutora aqui da rádio que ia até à nossa instituição, quem diz a nossa, diz outras instituições, outras IPSS, outras da rede pública inclusive, e fazia emissão daquilo que nós estávamos a fazer em sala. E isto era bastante rico, não só para as crianças, também para as famílias, e acho que é importante para todos nós. Além desse, temos continuado também a vir até aqui à rádio e ainda há pouco também desenvolvemos as conversas Palmo e Meio, também um programa de uma colega, também desenvolvido em parceria convosco. Além disso, e outras parcerias também com hipermercados, já aconteceu algumas vezes participarmos em concursos, todos eles com caráter pedagógico, com objetivos bastante pedagógicos. Não foi há muito tempo que se fazia recolha de pilhas e ambientais também, recolha de pilhas e depois em troca pelo esforço, pela dedicação das famílias e da instituição, recebíamos livros que são bastante importantes para o crescimento também deles. Enfim, toda uma série de atividades que têm sido realizadas e que são de extrema importância para o crescimento das crianças e que muitas vezes, em diálogo com antigos alunos, não é, que agora já são adultos, eles próprios ainda se lembram de muitas coisas que viveram na instituição. E esta gala vai servir ainda um bocadinho mais para isso, para recordar, como eu costumo dizer, emoções e recordações, porque esta gala, além daquele encontro fantástico de pessoas mesmo, de crianças, famílias, etc., vai ter, e estamos a preparar, uma exposição que se intitulará 20 anos em retrato do infantário da Fundação Aurelimar Diniz, e onde em tamanho A4 nós fizemos, transformamos as fotografias dos grupos, de todos os grupos que passaram na instituição até aos dias de hoje, e lá estarão todas as crianças que fizeram parte deste crescimento, destes 20 anos. E eu acho que isso vai ser muito interessante, porque vamos descobrir colegas, vamos descobrir emoções, experiências, vivências de alguns tempos atrás. Assim como também teremos os atuais, que fazem parte da história mais recente, onde também mostraram um pouco das suas vivências e desta diferença que há entre o antes e o agora, que é bastante, bastante importante. Claro que eu trabalho muito e só dessa forma é que se consegue, porque ninguém consegue trabalhar sozinho. Toda esta organização é feita em conjunto com a doutora Marina. Digamos assim, somos uma equipa de trabalho diário. Será com certeza um gosto, porque ela é um bocadinho mais recente, e eu tenho, quando agora andamos à procura das crianças e tudo, e das famílias, eu tento transmitir o que é que era o antes e o que é agora, e temos feito esta perspectiva em paralelo, e com certeza que ela também terá o seu parecer sobre a comemoração dos 20 anos, de uma forma diferente, na sua perspectiva mais social. Carla, o antes e o agora, portanto, isto há 20 anos, começaram com 20, 25 crianças, creio eu, e agora têm 220. Como é que era nessa altura? Portanto, não havia, portanto, a procura que há hoje. Hoje, certamente, além das crianças, têm já lista de espera, mas nessa altura, se calhar, tinham que ir ter com os pais. Como é que era isso? Engraçado, a primeira inscrição, nós temos a perfeita noção, porque é um bocadinho ir à procura dos pais, porque quando a Fundação abriu o seu infantário, não tínhamos lista de espera anterior, como é óbvio, tivemos que ir um bocadinho à procura e fazer um bocadinho de publicidade, e também na altura, acho que penso também, a Rádio Boa Nova também foi parceira nesse sentido, mas logo apareceu um menino e a partir daí os amigos das famílias, etc., rapidamente se formou um grupo. A primeira criança nós temos perfeita noção de quem foi, pronto, foi o menino Nelson, e o Nelson Munge. A partir daí o grupo cresceu num instantinho para os 25, possibilitando a abertura do infantário, caso contrário também não seria assim, porque paralelo a nós também abriu uma outra instituição exatamente no mesmo dia. E abrirem duas instituições numa cidade de um momento para o outro, nunca sabemos como é que vai correr, não é? Ninguém consegue prever se vamos ter sucesso ou não, ou se haverá crianças suficientes, mas a procura logo mostrou que poderíamos ir em frente e que deveríamos ir em frente, porque no ano a seguir já tivemos que contratar mais uma educadora. O grupo, de um ano para o outro, cresceu logo imediatamente. Não foi preciso esperar por alguns anos para crescer, portanto foi imediato. Logo a partir daí entrou outra colega, mais auxiliares, e nos anos a seguir, dois anos depois, mais duas colegas, e foi sempre crescendo. Portanto, a procura foi crescendo de tal maneira, sem dúvida, graças ao trabalho que foi desenvolvido, à aposta que nós fizemos e pelo bom nome que se foi espalhando, digamos assim, da instituição. Portanto, as famílias, é sinal que as famílias gostaram, passaram a informação e assim foram crescendo gradualmente os grupos, até aos dias de hoje que estamos, e que nos obrigou a aumentar as instalações, porque a primeira instalação já era previsível, portanto, quando fomos para o resto do chão do lar, era com a intenção de brevemente haver instalações adequadas às crianças. Portanto, era uma instalação provisória. Depois, claro que não, nem sempre é fácil ter os meios económicos e há toda uma burocracia envolvente que demora o seu tempo, mas as coisas foram andando positivamente. As direções foram trabalhando nesse sentido também e foram ajudando bastante, não é? Se não fossem eles, não estaríamos aqui hoje. E as coisas cresceram a este ponto, positivamente. Muito bem, eu tenho que passar para a doutora Marina, mas não resisto em lhe colocar aqui uma questão ainda, que é a seguinte. Há pouco falou numa menina que hoje já tem, creio que duas meninas, parece que foi assim que disse. Pronto, isto vai acontecer nesta gala jantar do dia 3 de junho. Vão encontrar, de facto, muitas adolescentes, possivelmente muitos jovens, ou muitas jovens, mas, independentemente disso, no dia-a-dia, com certeza que também as encontra. Como é que as vê? Não precisamos ir muito longe para as encontrar no dia-a-dia, porque nós temos um menino, já é adulto, já vai fazer 20 anos também, o menino Daniel, que para nós ainda é um menino, e por quem temos um carinho muito especial, que está a fazer já há 2 anos estágio também na nossa instituição e que está connosco diariamente a ajudar-nos nas salas. E foi uma criança que entrou desde logo, com os seus 2 aninhos na altura ainda, entrou na instituição com 2 aninhos e hoje já tem 20 anos e está a fazer um estágio e está connosco há 2 anos lá a estagiar na instituição. Portanto, isto diariamente, porque essa primeira inscrição que nós tivemos do menino Nelson também já esteve na instituição a trabalhar, também num estágio, na altura com os idosos também. E tirando isso, encontramos em diversos espaços, desde, ainda no outro dia eu fui às compras e na caixa do hipermercado eu encontrei um aluno nosso. E eu disse, bom, mas estás aqui, então e os estudos? E ele disse, calma, calma, só estou aqui em part-time, mas eu vou continuar a estudar. E é isso que nós tentamos transmitir-lhes também ao longo do percurso deles, nunca abandonar o tempo académico, a escolaridade, continuar sempre. E é muito gratificante. Por exemplo, nós hoje já temos uma terapeuta da fala na nossa instituição, que foi nossa aluna e que já lá trabalha na instituição. Portanto, ela andou lá no nosso ATL, essa já terminou o mesmo curso, mas como ela, há imensos alunos que já terminaram a sua formação mesmo superior e continuam. Ainda no outro dia contactei também uma menina que esteve connosco, que agora já é cabeleireira e é um orgulho, porque nós falamos com eles e eles... Nós, adultos que lidamos com eles, sentimos o carinho que eles têm pela instituição. E isto é apaixonante e é gratificante, porque ouvi-los falar e dizer eu só se não puder é que não vou, é muito bom. E além disso, temos famílias que eu já não via há imenso tempo, temos alunos no estrangeiro, já a trabalhar inclusive, e temos que contactar por eles, às vezes pelos meios Facebook, etc., E ainda no outro dia eu tentava contactar um para vir ao nosso jantar, ao nosso encontro. Ele dizia, ah, claro que vou, Carla. Marque lá que eu vou. Pronto, não se esqueça de mim, eu também vou. E vem de propósito para o nosso encontro e vem de fora. Isto é sinal de que as vivências que eles tiveram connosco foram positivas. Assim como nós temos essa relação com eles, eles têm connosco. Sei que não sou o melhor poeta, posso ser o teu melhor amigo. tentando juntar a música à letra para te ajudar quando corres perigo. Por isso aceita esta minha oferta e passa um bom bocado comigo. Eu sei que não sou o melhor poeta, mas posso ser o teu melhor amigo. Tem dias em que a coisa se aguenta, outras onde tudo parece negro. Sopra na brasa até vir a chama, o fogo ajuda a afugentar o medo. Manter a tua porta aberta. O caminho é longo e eu conto contigo. Sei que não sou o melhor poeta, mas sei que tu és o meu melhor amigo. Eu sei que tu és o meu melhor amigo. E eu sei que tu és o meu melhor amigo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. No próximo dia 3 de junho, a creche infantária da Fundação Aurélio Mardinis faz 20 anos. Por esse motivo, vai comemorar este aniversário com uma festa, uma gala-jantar, na qual se vão encontrar antigos alunos, pais e encarregados de educação desde o nascimento desta Valência. Para nos falar desta gala, desta festa, temos connosco o Sr. Herdade, Presidente da Fundação Aurélio Mardinis, Dr. Carla Oliveira, Diretora Pedagógica, que acompanha esta Valência há 20 anos, e a Dra. Marina Jacinto, que é técnica do Serviço Social. Entramos na parte final, já é um bocadinho mais curta do que as outras, e eu vou conversar um bocadinho também com a doutora Marina. Doutora Marina, aliás, pelo que disse há pouco a doutora Carla, pronto, fico com a ideia que é mesmo assim. Portanto, isto, a entrada de um primeiro filho na creche, uma vez que as coisas correm bem, isto é uma bola de neve, não é? Porque depois os outros querem entrar pela mesma porta e seguir os mesmos passos. É isso sim ou não? Bom dia, antes de mais. Sim, obviamente é difícil começar, mas depois de começar e o facto de muitas das vezes a palavra passa a palavra e aquilo que se faz e quando se trabalha bem ou quando se dá tudo o nosso melhor enquanto profissionais, obviamente que isso se reflete depois naquilo que acaba por ser o crescimento da instituição. E realmente nós temos crianças que começam connosco, que entretanto depois outros familiares também acabam por entrar na instituição, outros irmãos e assim sucessivamente. Doutora Marina, eu suponho, aliás uma vez falei nisto com o Dr. Herdade, que fazem encontros, portanto, intergeracionais, portanto, uma vez que a Fundação tem de facto as várias valências para idosos, para crianças e se calhar até com outras. O que é que lhe parece? O que é que acha destes encontros intergeracionais? Sim, nós temos a mais-valia de ter dentro da Fundação, portanto, respostas sociais direcionadas para a área da infância e para a terceira idade. Nós, por entendermos enquanto instituição que realmente a intergeracionalidade é uma mais-valia, tanto para os idosos como para as crianças, iniciámos, portanto, no ano 2011-2012, um projeto que é o projeto Amigos Sem Idade, onde realmente tentamos explorar ao máximo esta intergeracionalidade. É um projeto que visa, essencialmente, a articulação entre os idosos da instituição, portanto, seja de lar, centro de dia, mais esporadicamente apoio domiciliário, mas também com as valências, portanto, com as respostas sociais da área da infância, onde existem e fomos promovendo desde 2011, portanto, o projeto já teve várias vertentes, sendo que a principal de todas, obviamente, é o contacto semanal que existe entre os idosos da nossa instituição e as nossas crianças. Portanto, eles vão às salas, existe um conjunto de idosos que, de certa forma, é o avô, são os avós de determinada sala, onde existem realmente atividades que são propostas pelas educadoras. Existe todo um trabalho que é feito em conjunto e onde nós conseguimos ver realmente que se cria aqui uma ligação muito, muito próxima entre estas duas populações com idades tão diferentes. Portugal, aliás, o mesmo se passa na Europa e noutros países, mas Portugal é um dos países com mais baixa natalidade. Isto amanhã é capaz de trazer problemas para esta valência, não digo para o resto, mas para esta. O que é que lhe parece? É sim, pois nós não seremos diferentes seguramente do resto da população do resto de Portugal. Neste momento, e tal como o Dr. Herdade falou há pouco, nós não estamos ainda a sentir a nível do infantário essa dificuldade. Neste momento nós temos um infantário realmente com a sua capacidade na totalidade e temos uma lista de espera para a entrada na instituição. Na algumas das respostas sociais, nomeadamente pré-escolar e ATL, com muita dificuldade em conseguir fazer admissões. Portanto, como é possível verificar, realmente a procura existe e nós neste momento ainda não sentimos isso. Acho que, para bem dizer a verdade, nós nos últimos anos não temos sentido essa dificuldade, ou se calhar nem nunca sentimos. Daqui em diante, pois, não saberemos como será, mas neste momento não estamos a perspectivar realmente e não estamos com essa dificuldade de conseguir esse número de crianças. Portanto, e passámos de uma realidade de 25 crianças em 95 para uma realidade de 200 e tal crianças, portanto, neste momento. Creio que isso também está relacionado com a estrutura. O voluntariado na Fundação e noutras, não significa que seja só na Fundação, mas também noutras instituições. Como é que vê o voluntariado? Olha, a Fundação tem um voluntariado organizado já há muitos anos. Esse voluntariado acaba por se estender um bocadinho a todas as nossas respostas sociais, desde a parte do hospital à parte terceira idade e à parte infância. Os nossos voluntários, quando entram para a instituição, é feita uma entrevista com eles tentamos perceber um bocadinho qual o perfil da pessoa para tentar perceber onde é que a pessoa se adapta e também de acordo com aquilo que é o interesse de cada um. Neste momento não temos, a nível do infantário, efetivamente ninguém a fazer voluntariado, já tivemos, mas temos um grupo de voluntariado muito extenso na instituição. Voluntariado na parte de infância, realçar algo que eu acho interessantíssimo. Na altura do verão, e a doutora Marina, que também costuma organizar todo esse processo, mas a Câmara, se eu não me engano é a Câmara, costuma fazer grupos de férias ocupadas, portanto com jovens que estão na altura em férias letivas e que a partir dos 14 anos, não é, doutora Marina? Eu acho que é a partir dos 14 anos. Então eles podem se distribuir, portanto podem se inscrever na Câmara e depois podem se distribuir pelas instituições que assim o entenderem, que se candidatam a essa entrada desses jovens para a ocupação dos tempos livres, na altura do verão. E é muito interessante porque muitos desses jovens foram alunos da instituição, quando eram pequeninos. E às vezes eles vão lá inscrever-se, e já na primeira vez que eu os ouço a dizer: eu vou me inscrever, mas depois, se me puderem canalizar para as crianças, eu gostava tanto de estar ao pé das crianças, onde nós já estivemos. É muito giro, porque depois nós vamos trocando e também como temos esta capacidade que é fantástica de idosos e crianças poderem estar juntos. E não é só agora neste projeto Amigos Sem Idade que tem tido muito mais realce, também graças a uma exposição fotográfica que foi feita e que foi fantástica e conhecida mesmo a nível nacional. Mas eu lembro-me ainda, quando nós abrimos a salinha cá em baixo com os 25 crianças, foi uma novidade para o lar, que já existia. Então foi uma novidade, de repente, eles estarem rodeados de crianças. E eu tenho fotografias muito, muito engraçadas, porque às vezes eu tirava fotografias de atividades que estávamos a realizar e de fundo, nas janelas, às vezes temos idosos que estavam a observar-nos. Outras vezes entravam na sala, sentavam-se e passavam lá amanhã connosco. Outras vezes vinham mesmo trazer-nos uma guloseima, às vezes aparecia uma, ah, eu tenho aqui uns reboçadinhos, pudesse dar aos meninos. E é muito interessante, porque apesar de agora estar de forma, digamos assim, mais formalizada, através deste projeto, este contacto começou muito no início, porque como nós tínhamos as instalações no resto do chão, que até era o hall de entrada, onde estava a salinha de estar dos idosos, eles faziam questão, por exemplo, ao fim do dia, e eu lembro perfeitamente disso, era muito engraçado, e havia um senhor que já faleceu, que era o senhor Paulo, que era delicioso, porque ele vinha à hora mesmo de saída das crianças, e ele sentava-se no sofá, só para dar um passo bem e despedir-se de todas as crianças, e ele já era quase que a coqueluche lá do grupo das crianças. Lá na festa da aldeia, debaixo da cameleira, convidaste-me a dançar. Tamanha era a borracheira que no adro da igreja nos chegámos a casar. No nariz sinal de perigo, quem dorme contigo má sorte vai enfrentar. Mas na festa da aldeia, com as vizinhas na soleira, eu fui-me namorar. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicado há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicado há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Entre o sujeito e o coração. Lá na festa da aldeia, debaixo da cameleira, a saia sempre a rodar. A tua mão que se esgueira debaixo da pregadeira, eu vermelho a corar. No banco dívidas a sombras, fiado não vais em ombros, fim do mês falta-te o ar. Debaixo da cameleira foi grande a ciumeira, começámos a namorar. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicado há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicado há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Entre o sujeito e o coração. Mas na festa da aldeia, tudo de mão na algibeira, nós chegámos a casar. Porque na festa da aldeia, debaixo da cameleira, tu puseste-me a dançar. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicada há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Peço aos dias tempo emprestado para apagar esta recordação. Na frase sempre dedicado há vírgulas sem cuidado entre o sujeito e o coração. Entre o sujeito e o coração. Virou! Doutora Marina, eu gostava de... Pronto, tinha aqui mais umas questões para lhe colocar, mas a verdade é que... É que o tempo está... Nós estamos praticamente mesmo no fim. E eu quero colocar apenas mais uma questão, e assim rápida, ao Dr. Herdade. Com esta vivacidade que todos lhe conhecem, não é? Não é só em Oliveira, mas isto é quase regional, ou mesmo regional. O que é que vai acontecer mais à Fundação? Neste momento a Fundação tem um trajeto que está traçado. Portanto, Portanto, como disse, portanto, neste momento, portanto, temos em curso o projeto para a ampliação e remodelação de toda a área hospitalar, e essa realmente é, portanto, aquilo que nos preocupa muito e muito neste momento, portanto, a área hospitalar. Na área da primeira infância, portanto, temos algumas áreas também que estão a ser melhoradas, portanto, o espaço exterior, neste momento, todo aquele espaço exterior que ronda o edifício novo vai ser jardinado e vai ser melhorado com equipamentos. Tivemos uma empresa, umas empresas de Lisboa que gentilmente nos fizeram donativo, neste momento, se não me engano, de 15 mil euros, portanto, para que vamos, portanto, quem desde já, portanto, se realmente agradecemos, e já os convidamos também depois para a inauguração de todo esse espaço, umas empresas de Lisboa de Construção que nos deram, portanto, realmente 15 mil euros para jardinar e colocar equipamento para a área da primeira infância naquele espaço. Portanto, é realmente o espaço, a área hospitalar que neste momento ocupa o nosso dia-a-dia. Há outro projeto muito interessante que eu gostava de ver realizado de apoio à terceira idade, que são, acho que, portanto, um lar, uma assistência na terceira idade, um bocadinho diferente daquela que estamos hoje, mais virada para aquelas pessoas, para aqueles casais que ainda têm uma vida ativa e realmente, e podermos ter umas casinhas, portanto, na área da terceira idade. É um projeto que está na gaveta, é um projeto que até agora não tivemos a oportunidade de realizar. Também não podemos de maneira nenhuma também perceber que o Conselho de Administração é uma equipa de voluntários e, portanto, isso não temos muito mais para dizer. Mas desde já agradeço à Rádio Boa Nova todo este espaço que nos deu, portanto, que nos dedicou, e, portanto, o nosso muito obrigado a todos os ouvintes. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.